5490, decolado aos 35, controle 120.8, boa viagem. 908, boa. Controle Salvador, boa tarde, o Tripe 5490. Tripe 5490, boa tarde, contato radar, submantenho 200, perfil da Momo. 200, perfil da Momo, 5490. Comandante, caminhar e manter a 1-0, aguardando apenas autorização para iniciar a decolagem, devido a um ATR da Trip, está livrando o eixo agora de decolagem, o 1-620. Na 3-1-4, chama Recife, 1-2-6-8-5, bom voo. Recife 2-6-5, obrigado, chama 3-1-4. No 620, livre a decolagem da pista no zero. O vento é 1-30 graus, com 03 nós. 20, decolado aos 40, chame o controle 120.8, boa viagem. 208, obrigado, boa, voo não, 620. Controle Salvador, o Golo 620 decolou na sua escuta. Colono 620, contato radar, submantanho 370, saída PUCA. Gente, 370 nível, saída PUCA, Golo 620. Golo 869, vista para 2000 pés, o ajuste 1014, autorizado ELS X-Ray, reporte estabilizado. 2014, reportado estabilizado na X-Ray, Golo 869. Controle o Gol 1620. Prossiga. Autorizaria a proa de Aracaju? Negativo, mantenha a saída. Senhora. No 869, Torre 1 no 895, bom ponto. 895. Torre Salvador, gol 1869, está a 1,5 milhas do externo. 1869, ciente, continue na aproximação. O ajuste no 0 no 4 e aguarde autorização de pouso. Autorização. Gente, confere. Trip 5490, chama Recife, 126.85, bom voo. 2685, obrigado. 30 graus, 02 nós. Zero pouso, gol 1869. Gol no 620, passando 170, chama Recife 126.85, bom voo. Fez 1190, contato, aciona a identificação, desça para 2000 pés, via chegada mar e ajuste 1014. Autorizado, ETAP. São 869, no solo aos 49, chame o solo, 121, decimal 1. TAM 3217, autorizada a decolagem da 10, lenta é 130 graus, 03 nós. A linha é falando 0, TAM 3217. Recast Delta, prossiga. Está autorizado, reforço interno, Recast Delta. A6210, aciona a identificação, desce para 3.000 pés, ajuste no 014, voa ITAP. TAM 3217, decolada 53, chame o controle em 120.8. 208. 3145, alinha e mantém 10. Contato radar, submantenha o 360, voa Leda. 360, Leda, 3217. Obrigado, senhor. TAM 3145, livre de decolagem da 10, o vento é 190 graus, 4 nós. Decolagem da 3145. Ray, pode ser estabilizado, TAM 3145. Afirmativo, TAM 3145, livre a decolagem, o vento é de través, 190 graus, 4 nós. Estabilizado a decolagem, TAM 3145. Controle? 3190, voador na frente. 3190, foi autorizado, repasse estabilizado. 6210 está autorizado também. Decolado ao 56, chame o controle 120.8, boa viagem. Controle Salvador 208 da 3145. Controle Salvador 3145, boa tarde. Decolou de Salvador, passando 1000 pés. Solicita curva à direita para o sul, evitar formações sobre a nossa saída. Então, 3145, tá sob contato radar, tá autorizado o desvio. Autorizado o desvio, solicita a proa de Dael o quanto possível. Autorizado. Direto Dael, obrigado, 3145. Zero, aciona a identificação. Entre 560, mantenha a chegada maior e desça para o 050. Tá 3217, Recife 1, 25.1. Passaredo 2231, decolado a 59. Chame o controle, 120.8. 120.8, 2231. Salvador, Passaredo 2231. Passaredo 2231, contato radar na decolagem, se mantém 180, perfil da saída Momo. Perfil da MOMO 180, autoriza curvar antes das 3 milhas, senhora, para evitar uma célula de ICB? Está autorizado, porém mantém a restrição da carta. Gente, já estamos passando 2 mil pés, curvando à esquerda 2231 na saída MOMO. Alta 3190. 3190, torre 1895 Pomposo. 2195, boa tarde, eu tá 310, final, baixar o trabalho do estado. Toyota 3190. Livre pouso na 10. O vento é variável com o norte. Toyota 3190. Toyota 3190. Livre pouso na 10. O vento é variável com o norte. Sim, livre posição 0, tá? 3190. Oceana 6210, desce para 2000, está autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado na 2010. No solo 03, libera a direita, 121 no decimal 1, o solo. Na 6210, estabilizado, desloca o campo. Na 6210, estabilizado, desloca o campo. Na 6210, torre 1895. 1895, na 6210. Oi Salvador, boa tarde, Oceana 6210. Oceana 6210, boa tarde, livre pouso na pista 10, o vento é 150 graus, 03 nós, o Oceana 6210. Autorizado pouso na 10, 6210. Que é 121, decimal 1. Fechando novamente em 121 decimal 1. Tá 3560, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, só autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 4, autorizado ILS X-ray, 3560. Salvador, Passaredo 2231, solicita de Momo voar barreiras. Autorizado. Momo barreiras 2231. Solo 08, libere a direita, 121, decimal 1. Chama Torre 1985, bom posto. 2 obrigado. Salvador, está 3560, boa tarde, cuidado, boa noite. Dan 3560, livre pouso na 10, vento 10 grau 072. Livre pouso no 03560, obrigado. Mike, I can come out. Stan 3560, no follow aos 14, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita, solo 21, 1, Stan 3560. Tá chovendo nesse último terço? No último terço da chuva, da pista, sim, na final não tava ainda não. 7. Disse que Yankee Tango, livre acionamento e reporte para o Zax. Yankee Tango, livre táxi até a papá e chama para ingressão no 7. Pelo 2231, Recife 1260, alterna 126, decimal 85. Afirmo. Yankee Tango, livre táxi pela 17, reporte alinhado e pronto para decolagem. Que Yankee Tango, livre decolagem da pista 17, o vento é 120 graus, 612 nós. Decolado aos 23, chame o controle em 120.8, boa viagem. 128 graus. Controle, Babatango, Whisky Yankee Tango. Whisky Yankee Tango. Bom, Tata Radar, submantenha 210, voa Jambo. Voa no Jambo, 210, graças. Voa no 645, aciona a identificação, desça para 410, ajuste 1014, chegada bom. Xanaia 6143, aciona a identificação, desça para o 050, a chegada é a bom. Tô no 166, tá autorizado e aí é X-Ray, reposta estabilizada. Tem reposta estabilizada, tô no 166. Gol no 66, Torre 1895. 1895. Gol no 645, 10 para 2000 pés, ajuste 1014, está autorizado ILS X-Ray, reposta estabilizado. 2000 pés, reportamento estabilizado, gol no 1400. Gol no 166, boa tarde. Boa tarde, gol no 166. Continue na final da 1-0, não chove sobre o campo, pista seca, o ajuste é 1-0 no 4, agora é autorização de pouso. Vem aguardando, no 66. 166, avistado tráfego livre, pouso. Na 10, venta 10 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pista técnico, 166. Sabatão, Whisky, Yankee, Tango, Recife, onda 26185, bom voo. Oxané 6143, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado ILS, reporta estabilizado. Solo 34. Ao livrar a direita, chame o solo 121, decimal 1.